Biografia rap, INSC. Só Deus mesmo pra cicatrizar tudo que eu já passei. Vontade de olhar nos olhos daqueles que eu magoei. Através de você morrei, só meu Senhor posso adorar. Protege os que me ajudaram e depois eu fiz chorar. Meus filhos como deve estar, quantas vezes vou me emocionar. Não desanima, aprende a começar e a recomeçar. Regacei, tem que lutar, a fé no Pai prossegue firme. Talvez chegue ao fim da luta, cheio de cicatrizes. Por vocês minhas raízes, São Miguel, terra natal. Quero ser uma prova viva que um sonho pode ser real. A saudade me deu um soco, pois chamou a judiação. A vontade de ver meus filhos faqueou meu coração. Não fiz só decepção, ou só decepções. Não machuque com palavras, nem com as suas ações. Muitas lições, não seja ríspido, não demonstre intolerância. Compreenda o ponto de vista dos outros à distância. E se quer ter uma esperança, muda agora enquanto é tempo. Aprendi que meus inimigos são os pensamentos. Não era pra existir inimigo, o homem é um bicho feroz. Porque Deus habita dentro de cada um de nós. Anule as inamizades, cuidado com a tal da fama. Não critique as pessoas, as aparências enganam. Seja um apoio dos que grama, a procura tão faminto de um abraço de compreensão e de um incentivo. Vi numa semente escura, vazia, seca, sem cor. Plantei, vi, nasceu uma linda, bela, perfumada flor. Em vez de julgar, ajude, não deixe um afavo só. Talvez na situação dele, você fizesse pior. Quantas vezes me sinto só, fui muito ignorante. Quando for ensinar, não seja arrogante. Não quero bem tão distante, só lição pelo mundão. Não despreze um conselho bom, em nenhuma ocasião. Quer me ver cair no chão, a intriga é uma merda. Não dê ouvido às pedras colocadas pela inveja. Siga de cabeça erguida, lembra o Senhor tá do lado. Siga confiantemente, vença qualquer obstáculo. E se for ferido, lembra, pra fortalecer a história. Cicatrizes serão luzes que marcarão sua vitória. Por favor, não se apavora, respira, pô, siga em frente. Quem sabe se a pessoa que te ofendeu não tá doente. Viva com intensidade, cê tem tudo pra vencer. Deus está permanentemente dentro de você. Mister Son, gostei de ver gravando, eu encostou nas pistas. Os corajosos nunca fogem das batalhas da vida. Todos temos nossa luta, tô ciente, eu sei que dói. Quem sabe suportá-la pode ser classificado um herói. O que vem fácil só corrói o sistema, ser dos malditos. Muito lhe foi dado, muito lhe será pedido. Otimismo, meu amigo, tente sorrir, meu rapaz. Não perca tempo perturbado com o que ficou pra trás. No passado não teve paz, mas passa, vamos mudar. Estenda a mão a cada criatura que lhe aproximar. Compreenda, saiba tratar, escuta o que tem pra dizer. Faça com os outros que gosta, que os outros façam com você. Biografia INSC, corajosamente. Siga em pé, siga firme, siga forte e siga em frente. Corajosamente. A vida tem sido dura, tem te feito chorar. Te deixando a madrugada todinha para pensar. Tentar cicatrizar ou talvez amenizar. Criando sorrisos falsos para poder tapear. E você fica a esperar, cansado de assim estar. Pensando no que falar, mostra, demonstrar. Anular, apagar, lembrar e avisar. Cuidado com ações e palavras, elas podem machucar. As portas fechadas na cara estão te deixando exausto. Mas a vida cê sabia que nada viria fácil. Se ligue em seus atos, não caia na ilusória. Viver, fazer valer a pena a tua trajetória. A gente atrai o que emite antes de falar, reflita. Tem palavras que machucam muito mais que uma pizza. A saudade aperta o peito e no escuro da madruga já molhei meu travesseiro. É inevitável, parceiro, emoção a flor da pele. Mais uma sonhadora de corpo e alma pelo rap. Representa o Nordeste, bota fé que o sonho vira. Das